Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Bom dia, bom dia, meus amados, queridos, preciosos e abençoados irmãos e amigos da família PSM, aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo de todas as manhãs, pastor Jorge Reis, nesta manhã abençoada de terça-feira, dia 19 de fevereiro do ano de 2024, começando mais um dia, mais uma terça-feira, mais uma manhã na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Eu quero convidar você para começarmos esse dia, como sempre fazemos, falando com o nosso papai. Se você puder dar uma paradinha para nós orarmos juntos. Amém, queridos? Paizinho, nós queremos te louvar, te engrandecer, te agradecer, te exaltar, te glorificar, porque tu és fiel, tu és tremendo, tu és maravilhoso. Obrigado, Paizinho, obrigado pela noite de sono abençoada e pelo privilégio de estarmos iniciando mais um dia na tua presença, mais um dia meditando na tua palavra. Nós te louvamos, Paizinho, e te entregamos nesse momento a vida desse teu filho, a vida dessa tua filha que medita conosco. Paizinho, que onde estiver chegando esta mensagem, que juntamente esteja chegando a tua bênção e a tua vitória, Paizinho, que o Senhor possa estar entrando com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, Paizinho, abrindo portas de emprego para os teus filhos que estão desempregados, manifestando a tua cura para todos aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho querido, vem repreendendo toda angústia, todo desânimo, toda prostração, toda depressão, toda ansiedade, síndrome do pânico, desejo de suicídio. Ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, tu conheces cada um dos nossos dramas, das nossas dúvidas, dos nossos dilemas, das nossas crises, dos nossos conflitos, dos nossos traumas, dos nossos medos. Por isso te pedimos, em nome de Jesus, Paizinho, manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama sobre cada um de nós nesta terça-feira a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, queridos? Graças a Deus. Agora sim, depois de meditar, melhor dizendo, depois de orarmos, falarmos com o nosso papai, agora sim, vamos meditar mais um pouquinho na palavra. Amém, queridos? Quero convidar você para ler comigo Mateus capítulo 12, o verso de número 20, que nos diz assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Título da nossa meditação de hoje: não desista, Deus é contigo. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, vamos meditar mais um pouquinho com os amados no trecho citado acima. Só utilizaremos a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, que nos diz assim: não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Queridos e queridas do PSM, às vezes é exatamente assim que nos sentimos, como um galho quebrado, quase que se partindo, ou então como uma luz bem fraquinha, quase que se apagando. Quem nunca se sentiu assim em algum momento? Preciosos e preciosas do PSM, se você está passando ou já passou por isso, inicialmente gostaríamos de te dizer que isso não é sinal de falta de fé ou coisa parecida. Isso é sinal de que você é um ser humano, portanto, sujeito a sentimentos e pensamentos como estes. Lindões e lindonas do PSM, não se preocupem com aqueles que te condenam sem saberem de fato o que você está passando. Deus não nos condena e faz de tudo para reverter essa situação. Se o seu galho está quebrado, entregue-se nas mãos do carpinteiro Jesus, que ele sabe como restaurar. Se a sua luz está quase apagando, peça a luz dele, porque ele é a luz do mundo, que é mais brilhante do que a luz do sol. Príncipes e princesas do PSM, independente do que você estiver enfrentando neste dia, a palavra de Deus para você hoje é: não desista, não desanime,